André Cedeiros, o Mural de Ibi Koala. Banda dele, eu sou a Rocha, o fenômeno da Bahia. Eu moro aqui na cidade, mas cresci no mato, bem longe dos homens. Não tenho medo de nada, nem de cabra macho, nem de lobisomem. Enfrentei onça pintada e até com gorila já sai na mão. O que me deixa frustrado é não ter topado o tal do Lampião. Mas quem me viu, quem me vê? Eu que nunca tive medo de nada, quando a mulher pegou meu celular, eu comecei a tremer, eu comecei a suar. Eu que nunca tive medo de nada, meu celular na mão dela ali foi o pior fantasma que eu já vi. Eu que nunca tive medo de nada, quando a mulher pegou meu celular, eu comecei a tremer, eu comecei a suar. Eu que nunca tive medo de nada, meu celular na mão dela ali foi o pior fantasma que eu já vi. Deixa um forte abraço ao Estação da Rocha. Estoura a gente, papá. Mas cresci no mato, bem longe dos homens. Não tenho medo de nada, nem de cabra macho, nem de lobisomem. Enfrentei onça pintada e até com gorila já sai na mão. O que me deixa frustrado é não ter topado o tal do Lampião. Mas quem me viu, quem me vê?